andrecedesmoral.com.br. Abra a bala e solta o show. Chama na bota, papai, mais um sucesso. Roberto Zinsachan. É um movimento diferente, é o seu Bill que tá lançando e as meninas aprovou. Tá tudo flexionando, é a bandinha de teclado que os paredão tá tocando. Tchau, assim ó. E frec-frec-frecciona, pau na rabetona, frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, menino saliento, pediu e agora toma e frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, menino saliento, pediu e agora toma, papá. Mas recebe o do piseiro, deixa dar 2 quilos. Movimento diferente, é o seu Bill que tá lançando e as meninas aprovou. Tá tudo flexionando, é a bandinha de trecado que os paredão tá tocando. Agora aqui no toque, o frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, menino saliento, pediu e agora toma o frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, frec-frec-frecciona. Pau na rabetona, menino saliento, pediu e agora toma. E abra a bala e solta o chão. Fugindo do cavaco, faz um estouro aí, papai. RD7 Santander.